se a gente entregar o coração sem reservas ao Filho de Deus? Brilha o sol pra clarear a vida de quem encontra a verdade e caminha nas ondas do amarga tua boca. Ele é o farol que te guia no mar. É o amor que explode no peito e acende a chama. Se a gente entregar o coração sem reservas ao Filho de Deus, o dia vem, a noite vai, mas a estrela que nunca se apaga permanece pra sempre. Ele te ama como alguém jamais te amou.